Beleza. Beleza. Salvador, Altan 3662, causa 10. 3662, posto autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus com 5 nós, altímetro no 0, no 4. 14, posto no 0, Altan 3662. Dois solo 4-1 de pra direita, chame solo 1-2-1 decimal 9. Corrigindo 1-2-1 no 1. Bono 705, chama agora o centro de Recife na frequência, no 28.1. 35 ao término, 25.1. Bono 28.35, alternando, 125.1. Salvador, boa noite, Bono 096, tem informação aí? Bono 096, deixa via chegada do MED 1 para 050, ajuste o altímetro no 014. Acionificação, Bono 096. Bono 050, na Bomed 1, ajuste o altímetro no 014. Alguma possibilidade de voo, Serra Vista 368? Serra Vista 368, para final do procedimento, RNAV pista no 0. Bono 096. Voo Serra 368, 0 na avenida e tá causando 7 mil para 5 mil. 096, décima T4 no pé, ajuste altímetro no 094. 4000 no 094, está autorizado o procedimento para o 096? Afirma, autorizado e forma estabilizado com o 096. Sim, câmara estabilizada no 096, completo saldo procedimento, chama gratuito 118-95, meu fuso. 118-95, grato, até daqui a pouco nós vamos 096. Gente, reporte o 372. Reporte lá 372, 1096. Quando está 9372, o gol no 096. No 096, posto autorizado, pistão no zero, pistão molhada, vento 1,40 graus com 7 nós, altímetro no 0,14. Livre pouso na 1,0, ajustado no 0,14, no 096. Salvador, muito boa noite, 2598, ponto 0, 9 no 0, pronto. 2598, visual com tráfego na final do 0. Seja o tráfego, motor 0, 9 no 0, 2598. Faz o pai na final ali, mantém o 0. Posso passagem ali, mantém. Solo 02, livre direita, solo 121, décima 1. Direita 121, grado, espera um pouco no 096. Autorizado a decolar pistão no zero, vento 150 graus com 7 nós. Livre decolagem no zero, azul 2598. Decolado ao 04, time controle 119, decimal 8, bom voo. 3198, obrigado, muito boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, o azul 2598, decolando, você da via coral no Bravo, na sua escuta. Azul 2598, contato com radar na decolagem, sub e manto nível 1 no 60. via saída Coral 1 Bravo. É. 160, via Coral 1 Bravo, azul 2598. M310, sua identificação via chegada com MED 1, desça e mantém o 050. Ajuste de última entrada em Salvador no 014. Rui Tapio, Xané 6319. Controle Scanner 63, 190, tem experiências visuais, pode descer 2 no pés. Chame 3110, desce, mantenha 2 mil pés. Ajuste o altímetro no 0 no 4, informe o sinal do procedimento LS, que foi pista no 0. 2 mil pés, poderia voar Bruna direto? 3 horas, chame 3110. Direto Bruna 2000, chamará Localizador Oceanar 63, 10. Completo sinal, Oceanar 63, 10. Chama agora teu na frequência 118, decimal 95. 3197.0 da 10 pronto, isócrono na curta. Gente, após o chaneio na curta final, ali mantém o 0, tá 3197. Após o chaneio na curta, ali mantém 10, 3197. 06310, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 5, 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero, no 4. Sempre pouso no zero, Oceaner 63, 10. Salvador, azul 2598. Prossiga para o controle. Solicita nível 180 no final. Submarino até o nível 160 inicialmente, azul 2598, aguarda autorização para o nível 180. Nível 160, aguarda 180, azul 2598. Azul D598, submantenha o nível 180. Está autorizado o nível final 180. Autorizado 180, muito obrigado. Me salve, marca uniforme, antonificação. Gente, mantém o nível de voo 250, informe no portal de descida, aguarde coordenação do torcedor recebido. Uniforme, Mike Uniforme, décima 150, via chegada a Bomé de 1, ajuste altímetro no 0 no 4. Solo 23, livre à direita, chame solo 121, décima 1. Direita, solo 211, Oceaner 63, 3197, autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 60 graus com 5 nós. 3197, decolado 25, chama controle 12119, decimal 8, bom bom. 3198, uma boa, senhora, 317. É. Ilhéus, na frequência 120, decimal 1. Controle Salvador 317, boa noite. Voz 2598, copiou? Copiou, autorizar, é, que dá agora a frequência, 201 para Ilhéus, obrigado, boa noite. 1201, Ilhéus. É 3197, contado o radar na decolagem, sobre o manto nível 340 via saída Sanvo 1. Ah, Sanvo 1, 340 em ascensão, 317. Controle, possibilidade de voar toque voo lenda, Salvador 317. Consigo para o controle. Consigo levar a DOC, Lucian. Oi, Leda, da 3197. Leda. Então 3197, chama agora o centro Recife na frequência 128935, alterna 1251. 12835, 1251 ou 1351? 128-35, 1 e a na secundária 125-10. 150, uma boa. Uniforme Mike Uniforme, autorizado para o procedimento, desse mantém 2000 pés, então estabilizado. Desse mantém 2000, informe estabilizado, uniforme Mike Uniforme.